Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. E é para isso, então, que eu convido você nesse momento para ficarmos juntos durante uma hora ouvindo a boa música, ouvindo aquilo, aquele repertório que já não ouvimos mais por aí, né, tão facilmente. Então convido você agora para ficar da melhor forma, o mais confortavelmente possível, né, tomar aquela aguinha, aquele vinhozinho, aquele champanhe, enfim, aquilo que você mais gostar, aquela água também, enfim, né, tem o tira-gosto, tem um garçom passando aí, né, com um bebidinho, tira-gosto, é só chamar, tá? À vontade, pode servir. Deixa um vinhozinho aqui, amigo, por favor. Ok. E para você entrar em contato com a gente, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio o seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, para você votar no Escolha Sua Música, tudo isso é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Especial do mês. E hoje, no nosso especial do mês, quem nos escreve, quem manda o seu repertório, é nossa ouvinte Débora. Ela nos escreve de Macaé, aqui no estado do Rio. Débora, obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu repertório e, com certeza, né, vai nos relembrar bons momentos da música, sobretudo década de 70, né? Legal. Muito bom seu repertório, Débora. Iniciando, então, o desfile do repertório enviado pela nossa ouvinte de hoje, vamos abrir o programa com Benito de Paula cantando Menina, de Paulinho Nogueira. Veja só, né? Interessante essa interpretação do Benito de Paula. A gente imagina o Benito de Paula sempre cantando samba, né? Mas tem um repertório interessante também. E, em seguida, o Fagner cantando dele e do Belchior, Mucuripe. Vamos ouvir? Menina, que um dia conheci criança, me aparece assim de repente, linda, virou mulher. Menina, como pude te amar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão, de maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia: quando crescer vou casar com você. Menina, por que fui te encontrar agora? Te carreguei no colo, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir.

Este foi então o primeiro bloco do especial do mês de hoje. Ouvimos com Benito de Paula, Menina, do Paulinho Nogueira. Em seguida ouvimos do Belchior e do Fagner, na voz do Fagner Mucuripe. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para você entrar em contato com a gente com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o seu voto para o especial do mês, ou fazer como fez este mês a nossa ouvinte Débora, que mandou o seu repertório para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas e a gente vai então compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes, com os nossos amigos. Vamos então continuar o desfile do repertório da nossa ouvinte Débora de Macaé, que pediu para ouvir agora, com a Rita Lee, da Rita Lee e Paulo Carvalho, Pega Rapaz. Em seguida, Gal Costa e Tim Maia, Um Dia de Domingo, do Michael Sullivan e do Paulo Massadas.

ouvimos com a Rita Lee, da Rita Lee, do Roberto de Carvalho, né? Eu falei Paulo, minha cabeça tá meio... Da Rita Lee, do Roberto de Carvalho, Pega Rapaz. Na sequência, ouvimos com Gal Costa e Tim Maia, Um Dia de Domingo, do Michael Sullivan e do Paulo Massadas. Este é o programa Bate-Papo Musical Especial do Mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você. Você manda pra gente aquela listinha, né, de 14 a 15 músicas que você quer ouvir, aquelas músicas que você não ouve mais com tanta facilidade por aí. Você manda pra gente essa listinha e a gente se vira aqui pra arrumar e tocar pra você, pra ele compartilhar o seu gosto musical. O e-mail pra isso é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Flávio Venturini, do Flávio Venturini e do Ronaldo Bastos, Noites com Sol. E com Marcos Sabino, também dele, Reluz. Ouvi dizer que são milagres noites com sol. Hoje eu sei, não são miragem, noites com sol. Posso entender o que diz a rosa ao roxo flor. Peço um amor que me conceda noites com sol, onde só tem o breu, vem me trazer o sol, vem me trazer amor. Pode abrir a janela. Noites com sol e neblina, deixa rolar nas retinas, deixa entrar o sol. Livre será se não te prender constelações. Então verás que não se vendem ilusões. Bem que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Trazer o sol, vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono, vem me aquecer nesse outono. Deixa o sol entrar. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Música.

dia, livre, ser feliz e amar. E foi assim. Gosta de mim, vou pro correio. Se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Voar o mundo, se preciso for, o mundo voa, mas me traga uma notícia. Vou pro correio, voa ligeiro, meu mensageiro, e essa mensagem de amor. Leva no bico que eu aqui fico cantando, que é pra espantar essa tristeza, que incerteza do amor traz. Bom pro correio, nesse caso eu lhe conto, por estas linhas a que ponto quer chegar. Meu coração, o que mais gosta, vocês pra mim seriam assim a melhor resposta. Segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Agulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Papar, shots e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, no que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Havia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até na noite, sempre a primeira festa do interior. Aqui naquela fogueira que me esquentava a vida inteira, até na noite, sempre a primeira festa do interior.

foi pego sem documento no terreiro regional. Uerarara, uerarara, essa feira capoeira, rarara, tô no pé de onde der, rarara. Verdadeiro rarara, derradeiro rarara, não me impede de cantar, rarara, tô no pé de onde. Homem de movimento, nunca foi um marginal. Sumido da praça a tempo, caminhando contra o vento, sobre a prata capital. Uerarara, uerarara, terça-feira capoeira, rarara, tô no pé de onde der, arara. Derradeiro verdadeiro rarara, não me impede de cantar, tô no pé de onde der, arara. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Guilherme Arantes, Pedacinhos, e com Caetano Veloso, Meia Lua Inteira, composição do Carlinhos Brown. Na sequência do programa, vamos ouvir com Dalton dele, Muito Estranho, e com Jorge Ben, hoje Jorge Ben Jó, né? Na época ainda, anos 60, Jorge Ben, composição também dele, Jorge Ben, Balança Pema. Se fosse uma lua a brincar no teu rosto. nosso sonho. A brincar no teu rosto. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Balança a pena, balança sem parar, arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Pois quando você sambalança o meu coração também. Ele sambalança certinho, juntinho com o seu vai e vem. Balança a pena, balança sem parar, arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Se você jurar me ensinar a sambalançar assim, eu lhe darei uma sandália de prata para você sambalançar só pra mim. Balança a pema, sacundingundem, balança sem parar. Arrasta as sandálias, sacundingundem, arrasta até gastar. Tchiquindim, tchiquindim, tchiquindingundem, tchiquindim, tchiquindim, tchiquindingundem. Din din don don don din din din don don don. Balança tema, sacudindo bem, balança sem parar. Arrasta sandália, sacudindo bem, arrasta até. Ouvimos com Dalton muito estranho com a posição dele e com Jorge Ben, balança tema também de Jorge Ben. Muito gostoso, né? Lembrar aquele estilo anos 60 é muito legal, né? Muito bom. Uau, esse repertório da Débora está muito legal, fazendo a gente relembrar, tenho certeza, vocês também relembrarem de muitas coisas. Marcos Sabino, quanto tempo a gente não ouvia Marcos Sabino, Reluz, muito, muito legal. Agora estamos na reta final do nosso encontro dessa semana, desse nosso especial do mês, e vamos fechar o repertório da nossa ouvinte Débora com Cheiro Mineiro de Flor, composição e interpretação do Sá e Guarabira. E na sequência, Sangue Latino, interpretação dos Secos e Molhados. A composição é do João Ricardo e do Paulinho Mendonça. Quero te ver chegando no meio das serras de manhã, entre o brilho das matas e a calma da terra, ver em flor nosso lar, em flor nosso amor, esperando na porta da casa que o tempo não venceu, como se fosse tudo no mundo só teu e meu, sentir sem parar arder esse amor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor. Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro, longe desse teu cheiro mineiro de flor. Acredito

pelo envio do seu repertório, né, que me ajudou a produzir o programa hoje e fez a gente relembrar e matar a saudade de muita coisa bonita, muita coisa gostosa. Quero agradecer também a você que esteve com a gente até agora ouvindo esse repertório que a gente desfilou aqui da nossa ouvinte. Quero convidá-los também a ouvir e divulgar a nossa rádio, o nosso programa. Quero convidá-los ainda a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envie o seu repertório para o especial do mês, como fez esse mês a Débora, pelo bate-papo musical@gmail.com. Quero também convidá-los a divulgar o nosso programa e nossa emissora e quero ainda convidá-los a ouvir a minha coluna Essa Letra, Essa Música na Rádio MEC de segunda a sexta-feira às 9:30 da manhã no programa Todas as Vozes, Rádio MEC AM do Rio de Janeiro. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal pra você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.